Está começando o Projecast, conectar e empoderar pessoas para transformar ideias em realidade. PMIRS.org.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Projecast. Eu sou Javier Dornelles, levando vocês pelas estruturas dos projetos. Hoje falaremos sobre a pesquisa Pulse of the Profession, a principal pesquisa global de profissionais de gerenciamento de projetos e que é realizada desde 2006, tendo entrevistados que abrangem o mundo inteiro. O Pulse traça as principais tendências de gerenciamento de projetos agora e no futuro. Na edição de 2020, a pesquisa fornece informações sobre como organizações e indivíduos aproveitam a vantagem na economia de projeto. Para falar do Pulse of the Profession 2020, temos conosco Fernando Bartelli, ele que atualmente é presidente do PMIRS e diretor de projetos no Escritório de Desenvolvimento de Projetos do Estado do Rio Grande do Sul. Olá, Bartelli. Olá, tudo bem? Também temos a Kelly Oliveira, que é gerente de projetos da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre, trazendo um olhar de mercado. Tudo bem, Kelly? Oi, Javier, tudo bem? E ainda para fechar essa roda, Janine Scherer, estudante de MBA da Gestão de Projetos, trazendo um olhar fresco de sua especialização. Tudo bem, Janine? Olá, pessoal, tudo bem? Essa pesquisa que já traz no contexto do seu nome, essa que é uma das palavras-chave nos tempos atuais, a mudança. Então, qual o cenário que esse relatório nos traz? O que acontece com as empresas que subestimam o gerenciamento e o desempenho do projeto? O que acontece com o seu investimento? E o que acontece com empresas que não têm gerenciamento de projeto como competência estratégica para impulsionar as mudanças? Bom, como tu falaste, Javier, então a pesquisa Pulse of the Profession 2020, ela é intitulada A Frente da Curva Forjando uma Cultura Focada no Futuro. E dentro dessa lógica do próprio nome da pesquisa, está embutido fortemente o conceito de mudança. Então, o que o PMI tem lançado, tem falado nos últimos tempos, é sobre o conceito de economia de projetos, onde o mundo se relaciona, as pessoas se relacionam, as organizações se relacionam por meio de projetos, programas e portfólios de projetos. E assim, todos os indivíduos e as organizações precisam estar interpretando e agindo de uma forma diferente em relação aos projetos, né? A gente tem um indicativo bem no início da pesquisa falando que o trabalho mudou. E que se o trabalho mudou, também tem que mudar o jeito como o mundo pensa sobre projetos. Dessa forma, toda a pesquisa vai se construindo. Ela não é muito longa, né? É uma pesquisa de algumas páginas, mas todo o trabalho que foi conduzido ao redor do mundo com milhares de pessoas entrevistadas, gerentes de projetos, líderes de grandes organizações, médias organizações, foram respondendo perguntas e colocando dados que alimentam essa pesquisa. Qual foi a primeira impressão de vocês, então? Me fala um pouco vocês aí. Kelly, olhando esses indicativos, assim, a primeira impressão que tu tem dessa mudança, como é que tu sente isso? Bom, eu acho que a palavra agora de ordem é transformação. A gente está passando por uma pandemia e está vendo que a gente vai ter que se adaptar. E a nossa área, a nossa profissão também vai passar por isso, né? Então, como é que o PMI está tentando se posicionar? Então, ele está tentando responder de alguma maneira a essas necessidades de transformação. Eu estava pensando hoje, pensando um pouco sobre o que a gente ia conversar aqui, e eu me lembro de quando a gente falava muito, claro que ainda é importante, né? Mas sempre se falou muito em criar a cultura do gerenciamento de projetos. Foi mencionado por ti, né, Javier? Então, assim, ter uma cultura, ter como competência estratégica. Desde que a gente fundou esse capítulo, a gente fala disso, ter cultura. Mas o que muda hoje nesse novo olhar da pesquisa é que a gente não tem mais tanto tempo para criar essa cultura dentro das organizações. A gente tem que responder essas mudanças de uma maneira muito mais rápida. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio agora, como profissionais, como a gente conseguir criar essa cultura e, ao mesmo tempo, fazer as transformações que são necessárias, né, e que entregam resultados dentro das empresas. Muito bem observado que a questão da cultura, né, o tempo que demanda uma mudança de uma cultura para um entendimento, para toda uma organização. E, Janine, tu que vem aí do MBA, como é que tu sente isso daí? Como é que é visto isso ainda dentro desse ambiente de estudo? Tu que está saindo com isso fresco, como é que tu vê essa questão de mudança e transformação? Eu, Javier, eu acho que assim, o mais interessante para mim dessa pesquisa que traz toda essa questão de criar uma cultura de mudança e as empresas se reinventarem, repensarem seus valores, seu propósito, sua missão. Eu acho que foi muito visionária essa pesquisa, porque agora, na verdade, diversas organizações tiveram que fazer isso de uma hora para outra e fazer para valer, sabe? Eu acho que isso está sendo, de certa forma, apesar de toda a parte ruim, na verdade não existe parte boa, né, da pandemia, mas eu acho que obrigou muitas organizações a fazer isso de forma rápida, de forma ágil, adotando essa questão da transformação de forma mais ágil para poder ter um resultado mais rápido. Então, eu acho que essa pesquisa foi extremamente visionária e a transformação, na verdade, já está aí, né? Agora é só não perder o ritmo. E em termos de estudo, especificamente, eu vejo meus colegas e professores, todo mundo seguindo essa linha também de, digamos assim, surfar essa onda, aproveitar e já se reinventar também, seguindo o mesmo ritmo das organizações, sabe? Com certeza. Bartério, eu quero que tu nos fale agora sobre as três áreas identificadas pelos líderes executivos como as mais importantes para que as empresas construam essa cultura receptiva a mudanças. Porque é isso que a gente vem debatendo, porque é muito tempo que a gente precisa e é um tempo que agora a gente não teve. Realmente foi uma pesquisa que teve até uma faceta visionária ali, né? Já previu o que ia acontecer. E ali o que a pesquisa trazia como talvez fosse uma opção para as empresas verem, a situação atual trouxe como uma obrigação. Vocês têm que ver isso daí. Existe uma parte da pesquisa que fala sobre cultura, né? A Kelly estava falando anteriormente, durante nosso programa, sobre cultura. Falando que a cultura conta. Ainda existe uma tendência a se buscar mudanças de cultura. Mas aqui fala um pouquinho sobre percentuais de organizações que colocam prioridade que a sua cultura reflita coisas como centrar ou centrar-se no valor entregue aos seus clientes, consumidores, associados, ou seja lá qual for o nome que a organização dá para aqueles que a seguem, ter uma receptividade a mudanças organizacionais. A gente não está só falando sobre mudanças de pequeno porte ou pequenas adaptações em projetos, a gente está falando em grandes mudanças organizacionais, e o exemplo da pandemia, do cenário atual, ele traz isso, é uma exigência de uma mudança total de cultura muitas vezes, num período de tempo muitíssimo curto e com pouca chance de adaptação, né? Então é muito diferente, por exemplo, a gente tomar uma decisão de colocar uma equipe de projetos ou um grupo de trabalho de forma remota, porque a gente entende que está maduro para isso, que a equipe tem as características necessárias e que o momento é propício. Bem diferente fazer isso obrigado por fatores externos. Quer dizer, as pessoas precisam ficar em casa porque não há outra alternativa e a gente precisa fazer essa mudança de forma drástica, sem muito tempo de preparação, num momento onde as pessoas estão até emocionalmente abaladas, né? É muito diferente. Não há outra opção. Então, ser receptivo a mudanças organizacionais estava colocado aqui como uma questão cultural priorizada ou altamente valorizada em organizações de ponta. E essas organizações certamente sentiram menos essa mudança drástica, porque elas já estão mais acostumadas com mudanças. Uma outra coisa que aparece na pesquisa com uma alta prioridade é o investimento em tecnologia. Também tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Empresas que investiram pesado em tecnologia têm uma capacidade melhor de desviar esses obstáculos e conseguir continuar o seu trabalho de uma forma mais natural. E a valorização de gerenciamento de projetos, que aparece aqui como 46% dessas organizações de ponta dizendo que colocam prioridade nisso. Então a gente, como tu falaste, né, Javier, existe ainda um índice muito alto de dinheiro que é desperdiçado através de projetos no mundo, e isso é espaço, na verdade, é uma oportunidade para que, por exemplo, profissionais como a Janine, que estão entrando no mercado com novas ideias, com novos conceitos e com um momento onde a gente não está mais, por exemplo, separando o que é tradicional do que é ágil, né? E incorporando a agilidade como uma forma de gerenciar projetos que não nega o que veio antes da agilidade surgir. mas sim agrega e acopla coisas e melhora as condições. E dessa forma, então, as empresas se colocam mais naturalmente, com mais força no mercado, inclusive num momento tão drástico como esse que a gente está vivendo de mudança. Empurrada, né? Forçada e não escolhida. E nos dias, Janine, tu que já vinha assim com isso fresco na cabeça e tá agora de frente com essas mudanças. Essa questão toda agora eu vejo como uma oportunidade, claro, com um certo receio bem grande. Afinal, é tudo muito volátil, tudo muito imprevisível. Porém, eu acho que a gente vem se preparando já. Assim como a pesquisa mostra, existe uma tendência a mudar essa cultura para justamente para estar mais preparado para mudanças. Então, inclusive disciplinas abordadas no MBA, na pós-graduação, já levam para alguns ensinamentos nesse sentido. Hoje em dia também muito linkado com essa questão de soft skills, né, que tem se falado, e a pesquisa também levanta algumas questões nesse sentido. Tem se trabalhado muito questões de inteligência emocional, que eu acho que é bem importante nesse momento de indefinição, de dificuldades que a gente tem passado. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que encarar como oportunidade, apesar de tentar tomar decisões e atitudes calculando os riscos, né? Não esquecer dessa parte de dar uma pensada no que pode ter de risco a cada decisão, a cada caminho que a gente toma. Kelly, agora nos diz aí, tu que tá no mercado, que tá no meio da fogueira, como é que foi? E aí, de repente, mudou tudo, e aí tu já tinha até de olho com a pesquisa, mas e aí aconteceu a coisa? Eu vou te contar assim, ó, eu acho que a gente vem acompanhando, né, a pesquisa, ela começou em 2006, e a gente que já tá um tempinho a mais aí na estrada e vem acompanhando essas tendências em gerenciamento de projetos, a gente vinha já, eu acho, se preparando de alguma maneira. Porque no começo, quando a pesquisa começou lá, no começo, quando a gente começou a gerenciar projetos, ou enfim, né, eu tô com 20 anos de carreira, se falava em tripla restrição, né, escopo, tempo, custo. A Janine falou agora em risco, depois a gente, né, ampliou isso, a gente incluiu risco, a gente incluiu qualidade. Uma outra tendência, né, lá pelas tantas, o que o curso nos apontou, a questão das habilidades, do soft skills, da gente não ser... O gerente de projeto não é só aquele cara que opera um software de cronograma, né? E aí a gente começou todo mundo a fazer, né? A desenvolver habilidades emocionais, a própria inteligência emocional, né? Em 2015, o PMI trouxe essa abordagem do triângulo de talentos e aí focava muito na habilidade não só de liderança, mas também na parte de estratégia de negócios. Muitas vezes o gerente de projetos tinha uma formação técnica muito boa, mas não tinha, né, esse conhecimento, essas habilidades em negócios e em estratégia. Então, de uma certa maneira, a gente vem acompanhando essas tendências e a gente vem se preparando para responder a isso. E agora, de 2018 para cá, que já apareceu na pesquisa a questão do quociente de tecnologia. Então, entrou uma camada aí de desenvolvimento de habilidades nossas, né, em relação à tecnologia. Nessa última pesquisa, o que eles estão falando? Eles estão falando muito na gente saber usar as ferramentas, saber usar as métricas. Eu me lembro de uma palestra que eu vi uma vez do Ricardo Vargas, não sei se o pessoal vai lembrar aí, mas ele falava assim, que a gente não precisa mandar um projeto pro buraco, porque se a gente não olhar para a performance dele, para as métricas dele, ele vai sozinho. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção, é muito engraçado, mas foi um grande alerta no começo da minha carreira, né? Que a gente tem que estar atento e, de certa maneira, assim, com tudo isso que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, vem acompanhando a pesquisa e a gente vem se especializando, então a gente está se preparando, né, de uma certa maneira. E nós brasileiros, assim, eu acho que temos uma vantagem enorme. A gente já falava em projeto híbrido, a gente, enfim, já tivemos diversas crises econômicas aqui, a gente já teve muitos desafios em projetos para resolver, claro que nada semelhante ao que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que a gente, de alguma maneira, a gente, eu não vi com muita surpresa, eu acho que é isso que eu quero dizer, assim, com muita surpresa isso que a pesquisa trouxe, porque eu já enxerguei isso dentro da nossa realidade já de um tempo pra cá, ou já é a minha realidade, pelo menos, né, Javier, como tu perguntou, né, eu que tô na fogueira, já é um pouco da minha realidade. Saber misturar abordagem, saber acompanhar essas tendências e trazer isso pra dentro dos projetos. Agora, Fala Afiliado, o Projecast volta já. Olá, aqui quem fala é Alex Rosa, atualmente vice-presidente de filiação do PMIRS. Eu estou aqui para falar rapidamente sobre os benefícios de ser um filiado. Desconto em eventos, treinamentos e workshops, onde o associado ganha de 10 a 20% quando essas iniciativas são realizadas por terceiros ou mesmo apoiadas por nós. Mas quando é o próprio PMIRS quem realiza esse curso, os filiados ganham um desconto geralmente de 40 a 50%. E se você se interessou e quer saber mais sobre esses benefícios e tantos outros, vou te convidar para acessar nosso site www.pmirs.org.br e também seguir nosso Instagram, @PMI_Rio Grande do Sul. Faz um contato com a gente e vamos conversar melhor. Até a próxima. O Progcast está de volta. Tem uma coisa que vocês falaram aí, a Janine e a Kelly, as duas citaram ali, que é a inteligência emocional, né? É isso, tá tudo ali, a estatística tá aqui, as fórmulas estão tudo, os conceitos, e aí, mas e encaixar a inteligência emocional ali dentro, e que justamente é o investimento na pessoa ali, né? Que vai além do investimento na tecnologia. Posso falar um pouquinho sobre essa questão de inteligência emocional? Por favor, Kelly. Eu gosto muito disso. Que seja muito importante isso aí no momento. Bom, assim, ó, eu acho que essa é uma habilidade que a gente vai precisar muito daqui pra frente. A gente tá vendo nessa pandemia se falar muito em empatia. E eu tava refletindo e pensando assim, o que que é empatia no nosso âmbito de projeto, de vida profissional e tal? E isso é cuidar das pessoas, né? É cuidar do nosso time, é perceber individualidades. Então, não ser só aquele gestor que cobra cronograma, que cobra o resultado. Claro que a gente sabe que tem que cobrar tudo isso também. Mas a gente, eu acho que é um valor que a gente vai acabar tirando dessa crise toda, né? Olhar um pouco mais para os projetos como pessoas, né? E não só assim, através do projeto, os resultados que ele pode dar. Né? Então, eu acho que é uma das habilidades que a gente vai acabar desenvolvendo ao natural e que vai ser muito útil para o que vem pela frente aí nos nossos projetos e na nossa profissão. Eu queria aproveitar o gancho do que a Kelly falou aqui para trazer um pouquinho também de algumas coisas que estão colocadas na pesquisa que também mostram isso, né? A Kelly comentou, por exemplo, da entrada algum tempo atrás, e isso é um exemplo só, porque isso vem acontecendo ao longo do tempo, né? O PMI é uma organização que procura se manter atualizada. E essa pesquisa que acontece anualmente, é importante falar, né? O Pulse of the Professional é uma série de publicações que são baseadas ou pautadas em uma pesquisa extensa com gerentes de projeto, contratantes de gerentes de projetos e assim por diante, né? Grandes empresas, médias empresas ao redor de todo mundo. Uma vez por ano se faz um survey, né? Uma grande pesquisa de dados para tentar entender a situação atual e não só buscar entender o cenário dali para trás, como também tentar projetar alguns cenários para o futuro. Então, a pesquisa de 2019, como a Kelly falou, trouxe a concepção, a ideia do quociente tecnológico, né? Como se a gente seria tipo um paralelo com o QI, né? De inteligência, mas baseado em tecnologia. Então, trazendo mais uma faceta importante de preparação dos gerentes de projetos, gestores de projetos, membros de equipe. Estamos falando de pessoas que trabalham com projetos. Que se a gente for entender na acepção do termo, são todas as pessoas, né? Todos nós trabalhamos com projetos. E não só no trabalho, né? A gente se envolve com projetos quando a gente resolve fazer uma reforma no banheiro de casa, quando a gente resolve fazer um MBA, quando a gente, enfim, qualquer coisa que a gente for fazer que tenha início, meio e fim, aquela concepção de projeto que a gente já está bem acostumado a ouvir, tem empreendimento com início, meio e fim, com prazo definido, escopo definido, que a gente pode enxergar essas coisas, é um resultado único, enfim. Projeto. A gente falando sobre isso, teve a inserção do triângulo de talentos, falando que antigamente se dizia que os gerentes de projeto precisavam de habilidades técnicas, então a gente aprendia a mexer em boas ferramentas de gestão de cronograma, conseguir deixar bonitinho, bem arredondadinho, né? Como dizia uma pessoa da minha família, abotoado, abotadinho dentro do vidrinho, o escopo, o que que a gente tem que fazer, o que que a gente não tem que fazer, quem são as pessoas que a gente tem que envolver, e isso gerava um documento que é o plano de gerenciamento de projetos, e tudo isso continua valendo, né, gente? É importante a gente falar, nós não estamos deixando de lado escopo, cronograma, essas coisas continuam sendo importantes, mas a gente está falando nas últimas pesquisas em coisas mais amplas. A inteligência emocional é uma das coisas que está incluída no que a gente chama de soft skills. Quer dizer, é uma habilidade comportamental, é algo que é mais difícil da gente simplesmente ler um livro com um monte de regras e sair aplicando, porque são habilidades finas, são coisas que a gente precisa depurar, que a gente precisa praticar, que a gente precisa desenvolver. Aqui ele também falando a palavra empatia, a nossa colocação como gerentes de projeto, nosso cargo ou a função ou aquilo que a gente está fazendo no momento tem muito a ver com liderança, e liderar é se preocupar com os liderados, quer dizer, trabalho em equipe, essas coisas são todas soft skills que a gente está falando. Liderança, trabalho em equipe, comunicação, e a gente fala muito mais disso hoje do que em ferramentas de cronograma, do que em ferramentas de escopo e assim por diante, né, de riscos e tudo mais. Então a gente vê nessa pesquisa colocado coisas do tipo que o futuro começa hoje, e o futuro traz três pilares de apoio daquilo que seria organizações de sucesso em termos de projeto e pessoas de sucesso em termos de projeto. Falando de três conceitos que falam, primeiro, que agilidade é habilidade, ou habilidade é agilidade, né? Tá escrito habilidade é agilidade, que diz que incorporar agilidade é uma necessidade. A gente não pode mais falar que agilidade é uma opção. A gente pode fazer assim ou pode fazer de outra forma. Não, a gente tem que incorporar as coisas e fazer aquilo que funciona. Então, pra gente fazer a estratégia funcionar, a organização funcionar e ter sucesso de uma forma geral, a gente precisa incorporar agilidade no negócio, no produto, em tudo que a gente faz. Também fala sobre tecnologia mais uma vez, dizendo tecnologia comanda, é importantíssima. A tecnologia faz as coisas serem muito mais fáceis, muito mais práticas, muito mais eficientes. Mas fala que as pessoas influenciam. Quer dizer que a nossa capacidade de processar a tecnologia e de ser tecnologicamente hábil vai sempre bater no teto da capacidade das pessoas que trabalham conosco de administrar essa tecnologia. Por isso que se falava de quociente tecnológico. Não adianta eu ter os melhores recursos tecnológicos disponíveis se a minha capacidade de usá-los for baixa. Quer dizer que isso também é uma habilidade que nós precisamos desenvolver nas pessoas. No serviço público, a gente tem, né, tanto eu quanto a Kelly estamos hoje envolvidos com o serviço público, a gente tem uma preocupação grande em relação a isso. São organizações que não são naturalmente voltadas a recursos tecnológicos. E é um grande desafio de atualizar todo esse processo de muitos e muitos anos que se levou isso como uma coisa menos importante, para que hoje se tenha governos digitais, né? Grandes problemas de digitalização e transformação digital do governo. E isso tem muito a ver com isso. Não adianta digitalizar os processos se as pessoas continuarem analógicas, porque elas vão continuar sendo responsáveis por fazer a tecnologia funcionar. E por último, e o mais importante, que traz o gancho do que a Kelly estava falando, é que o mundo é dos líderes de projeto. Aqui a gente já não tem mais o termo gerente de projeto. A gente tem o termo líder de projeto. Isso é mais amplo. É o papel que a gente ocupa. Independe do cargo que a gente tem, do que está escrito na carteira de trabalho ou no nosso contrato. Líder situacional. Nesse momento, eu sou líder de um projeto. Como eu ajo em relação a isso? Então, todas as atividades que estavam muito voltadas a questões técnicas de gestão de projetos, elas podem e vão ser substituídas por tecnologia no futuro. Qual é o futuro da gestão de projeto? Está em manusear as ferramentas, mas também está, e principalmente está, em liderar equipes e influenciar pessoas e fazer coisas acontecerem através das pessoas. Esse é o grande, talvez a maior, das responsabilidades e das habilidades que o gerente de projeto, que o líder de projeto de uma forma geral, tem na sua mão nesse momento. Então é uma grande oportunidade para isso. E muito possivelmente vai ser aí uma coisa importantíssima para a Janine, né? Está chegando agora nessa carreira, se especializando para trabalhar com isso, e vai cair direto na necessidade de se tornar, e eu tenho certeza que ela já está no caminho para isso, né? Uma grande líder, uma grande coordenadora de equipe, uma grande influenciadora das pessoas que trabalham com ela. Bartélio, tu falou aí de a gente estar preparado para manipular a tecnologia, para aquela tecnologia. Isso me lembra muito quando eu fui a primeira vez que fui morar no exterior, e eu fui na Nova Zelândia, e eu descobri lá que latino tem uma fama de ser, na palavra deles mesmo, meio burro assim, meio tonto. Porque eles dizem que a gente compra um equipamento eletrônico e a gente paga um monte por ele e não lê o manual. A gente não explora todo o equipamento que a gente tem. A gente não explora todo o dinheiro que a gente investiu nele. E pior, a gente ainda chama de amansa burro. A gente cria cultura de, não, eu não quero usar a tecnologia, eu não quero estar dentro disso. Tu sente, já viu algum indicativo, ou tu sente que nesse ponto que tu falou, assim, das empresas, de repente o latino-americano ele tem um passo atrás de estar a par da tecnologia, ou ainda as empresas conseguem se manter todas a par com as empresas do estrangeiro? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque tecnologia tem a ver com investimento, e investimento está diretamente ligado à capacidade de investimento. Então, se a gente está falando de economias que têm mais poder econômico mesmo, né, elas normalmente estarão um passo à frente em termos tecnológicos, porque tem mais capacidade de investimento. Por outro lado, eu acho que a cultura latina, o brasileiro, o latino-americano de uma forma geral, tem algo bastante importante em termos de vantagem em relação a essas economias mais poderosas, que é a nossa capacidade de improvisação. O que está acontecendo agora com uma pandemia, por exemplo, é algo que, obviamente, é muito maior em termos de escala, né, mundial e de impacto. Mas a gente vive micropandemias na nossa realidade. Todos os anos a gente tem uma crise, todos os anos a gente tem um problema grave para resolver. E a gente precisa se reinventar para sobreviver, que é uma realidade diferente de países economicamente mais estáveis, que têm muito mais recurso, mas que, por outro lado, precisam se adaptar menos. Então, acho que nesses momentos de grandes desafios, eu enxergo que, tecnologicamente, a gente pode estar um pouco atrás, mas na nossa capacidade de adaptação, de flexibilidade, a gente tem uma chance a mais, na verdade, né? Uma oportunidade maior. Como tu colocasse aí uma experiência que tu tivesse, eu tenho bastante experiência com trabalhos no exterior, principalmente por causa da minha atuação no PMI, e trabalhando com equipes de pessoas de outros lugares do mundo, a gente enxerga isso claramente. Outras culturas são muito menos flexíveis, são muito mais de uma visão única das coisas, né? Tem uma visão mais focada num resultado único, enquanto a gente tem uma capacidade natural maior de enxergar várias opções para o mesmo problema. E, então, eu acho que existe, sim, essa dificuldade tecnológica por falta de investimento, que tem a ver com uma questão econômica, né, que é uma situação da América Latina, mas, por outro lado, nos gera a oportunidade da improvisação e da capacidade de adaptação e flexibilidade. Eu vou aproveitar, então, um outro gancho de uma outra coisa também que vocês estavam falando aí, e aí aproveitar para dar a voz ali para a Janine, que está saindo aí do MBA, que é mulher, que a gente sabe que, apesar de a mulher já ter muito mais espaço, né, mas ainda assim o desafio é maior, e o desafio de liderança. E agora uma coisa aqui, que no meio da conversa me dei por conta, que essa liderança, além de tudo, agora é uma liderança à distância. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, Janine. Isso é um mundo a desbravar mesmo. Essa questão, a Kelly também pode fazer um comentário, né, em função da experiência dela como única presidente mulher do capítulo do PMIRS, mas eu acho que essa questão de mulher, jovem, isso vai ser um desafio aí para mim no início da profissão, sabe? Essa questão das gerações também, eu acho que é uma coisa muito interessante quando a gente fala de liderança, porque a gente tem muitas gerações trabalhando juntas e com criações e cultura totalmente diferentes. E nesse momento do trabalho à distância, eu acho que isso fica ainda mais claro quando a gente começa a ter o pessoal mais jovem, ou pelo menos mais ligado à tecnologia, tendo uma facilidade muito maior, enquanto que para o pessoal que já está mais tempo no mercado, às vezes tem mais dificuldade de se adaptar e de enxergar que talvez essa seja esse modo de trabalho, talvez seja o novo normal. Eu acho que esse é um grande desafio, assim, que a liderança, né, que ser um líder de projetos vai acabar deixando aí pra gente. Eu acho que, assim, complementando, então, a gente vai usar muito mais o digital. O trabalho remoto e essa experiência que a gente está tendo agora na pandemia, tudo que eu tenho lido de grandes empresas de tecnologia, de governo, né? As pessoas abandonando os escritórios, enfim, e passando a trabalhar de casa. Essa experiência, para mim, ela não é nova, né? Eu trabalhei bastante tempo numa multinacional e trabalhava bastante tempo remota também. Mas eu acho que agora, nessa minha experiência de governo, é uma novidade, né? A gente passar a trabalhar usando ferramentas digitais, passar a fazer reunião remota, não é todo mundo que sabe trabalhar assim. E quanto à questão, né, então, desse desafio de ser mulher e ser uma líder, há bastante tempo já, né, que eu busco esse lugar de fala, né? A gente tem usado muito essa expressão hoje em dia. Sim, antigamente era muito mais normal, Janine, a gente não ter esse lugar de fala numa reunião, a gente ser cortado quando estava dando alguma opinião ou propondo alguma estratégia nos projetos, mas ainda bem que isso está mudando. Hoje a gente já consegue se posicionar de uma maneira diferente, a gente já consegue ter mais voz, pelo menos é o que eu tenho enfrentado, né? É a minha realidade, assim, a gente consegue influenciar mais. Eu acho que é esse o ponto, ter mais influência em cima, né, das decisões, né, que são tomadas dentro dos projetos. Fico feliz com essa tua experiência, então, porque dá um certo frio na barriga ter esse tipo de desafio pela frente. É, eu boto fé, e é muito bom mesmo ter aí essa voz da Kelly aí, estufar o peito e ir adiante, né, ir com tudo. Fique por dentro de tudo com o PM News. Olá, eu sou o Rodrigo Paines, diretor de educação do PMI-RS, e trago hoje uma novidade. Você sabia que a prova de certificação PMP pode ser feita no conforto de sua casa? É, a prova PMP agora está 100% online. Para saber mais, acesse o nosso site pmirs.org.br ou entre em contato conosco. Até mais! PM News. O Progcast está de volta. Pessoas lindas, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas, né, o nosso tempo é limitado e em algum momento a gente deve dizer um adeus. Considerações finais, alguém quer dizer alguma coisa, algum desejo reprimido aí, alguma coisa para falar? Não é um desejo reprimido, Javier, mas assim, eu acho que é importante mencionar um aspecto, pelo menos foi uma das coisas que me chamou a atenção, e porque também a gente está com um projeto na prefeitura que se chama StartGov, né? Esse projeto começou no ano passado, e foram treinados, né, alguns gestores foram selecionados e treinados para participar desse treinamento aí, dessa capacitação, eu fui uma delas, que é justamente para trazer para a administração pública a mentalidade de startup. Então eu gostei muito disso, né, porque a gente falou hoje aqui, a gente falou em mudança, a gente falou em transformação, a gente falou na agilidade que são, né, que é necessária para os novos negócios, para a entrega de valor dos projetos. E essa questão, né, essa mentalidade de startup é algo que realmente, assim, muda mesmo a forma da gente ver os resultados e as entregas, né, porque a gente se dá esse direito de errar rápido, de tentar de novo, né, de tentar ter algum resultado preliminar, mostrar algum resultado do projeto parcialmente, né? E vem todos os conceitos ágeis por trás disso, enfim. Mas serve para qualquer projeto. Então, eu acho que isso que é o mais interessante. É uma abordagem que a gente pode usar em qualquer área, né? Tanto que a gente está tentando fazer isso na Prefeitura de Porto Alegre, tentar falhar rápido, né? Falhar rápido é o conceito, né? E tentar consertar, né? E aprender com a falha, né? E seguir em frente. Então, eu acho que esse é um aspecto que a pesquisa trouxe que eu acho que vai ajudar bastante nesse nosso novo normal aí, no que a gente tem para enfrentar e nos resultados aí dos projetos que a gente tem para entregar. Eu quero dizer só que realmente fazendo assim uma reflexão, a gente consegue olhar para essa pesquisa e ver o quanto o mundo de projetos já vem se preparando, né? E isso é muito bacana, de pensar que a gente já... Não é que está na frente, não seria nesse sentido, mas que a gente já tem um preparo para encarar as mudanças. Dá para ver claramente em função do período que a pesquisa rodou e de todos os resultados que a gente está acompanhando juntos aqui agora. Então, acho que isso é bem bacana. As pessoas como eu que estão ingressando na área, que dá uma motivação a mais para a gente ver que tem muita oportunidade aí para aproveitar e basta arriscar cautelosamente. Que a gestão de projetos, assim, eu vejo como uma grande oportunidade, sabe? De desenvolvimento tanto de carreira quanto pessoal, em função de tudo isso que a gente acabou compilando aqui nessa conversa, né? Poder arriscar mesmo, traz essa cultura de poder errar rápido, né, e já consertar. O que também rebate muito direto na inteligência emocional, né, de não ter aquela pressão, de ter mais um processo mais humanizado também. Exatamente, Javier. Bom, passando para minhas considerações finais, eu só gostaria de novamente citar que o PMI tem colocado novas coisas à nossa disposição todos os anos. ficar aqui um convite para que todos procurem as pesquisas. Pulse of the Profession fica na seção Thought Leadership. É meio difícil de falar aí, de escrever, mas procurem para o Pulse 2020 PMI. O pessoal vai encontrar e vai encontrar essa sessão, que tem uma série de pesquisas que estão sendo disponibilizadas há bastante tempo, né, no site pmi.org, que visitem também o site do PMI Rio Grande do Sul, as nossas redes sociais. E eu gostaria também de colocar duas coisas importantíssimas que foram tratadas durante esse programa. O fato da gente ter duas convidadas mulheres para falar sobre liderança, sobre gestão de projetos, e falar com propriedade, e por vezes eu até me senti com vontade de não falar para ouvi-las um pouco mais, então agradecer a presença das duas, obrigado por tudo que vocês falaram, é sempre bom a gente aprender com as pessoas que têm experiências diferentes das nossas, então é bem legal isso, fico muito satisfeito. E um outro assunto importantíssimo para também tratar daqui é da questão do espaço para a juventude, que é algo que também a gente se preocupa bastante profissionalmente e no PMI Rio Grande do Sul, de dar espaço para os jovens, de ter pessoas com novas formas de pensar, preparadas de outra forma, mas não só para tê-las, para ter um número, e sim para que elas participem, porque eu falo um pouco sobre criatividade em alguns momentos, e para mim, talvez, o grande tempero para a gente gerar criatividade como resultado final é a diversidade. Se a gente tem pessoas que são muito parecidas, que pensam igual, a gente vai ter resultados sempre muito standard, né? Muito do mesmo jeito. E isso tolhe ou limita demais a criatividade e a nossa capacidade de flexibilidade e adaptação. Então, o futuro está na criatividade, na diversidade, em pessoas diferentes, mentes diferentes, e a gente conseguir conviver com essas diferenças. Isso é o mais importante de tudo, é todo mundo ter espaço e a gente conseguir coabitar e co-criar com todas essas formas diferentes de pensar. Então, eu concluiria mais uma vez agradecendo. Obrigado, gente. Obrigada, Bartelli. Obrigada, pessoal, então, pelo convite aí para participar desse podcast. É o meu primeiro, adorei ter participado. Pessoal, agradeço também o convite. Foi uma honra para mim, na verdade. Eu estou extasiada também no meu primeiro podcast. E vamos em frente. Isso que o Bartelli falou foi sensacional. Acho que foi a definição final do que é o líder do futuro, né? Sendo ele da geração Z, da geração Y, dos millennials, seja qual geração for, né? Diversidade é o foco do negócio. Muito obrigada, gente. Muito obrigado a todos, então. Muito obrigado, Janine. Obrigado, Kelly. E obrigado, Bartelli. E como falou ali, realmente foi uma honra aqui estar entre essas duas, falando justamente sobre liderança. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu sou o Javier Dornelis e até a próxima. Você ouviu Progcast. Acesse pmirs.org.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões de pauta ou críticas para o e-mail progcast@pmirs.org.br. Este podcast foi editado por jeffersonsilveira.com.br.